Meus amados irmãos, nós vamos falar de um tema que diz respeito a todos nós. Batalha espiritual. Eu queria ler uma passagem da Bíblia Sagrada, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 12. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 12. A carta do apóstolo Paulo diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Todo mundo sabe, tem militares que estão aqui na igreja, tem militares que estão me vendo pela TV, todo militar sabe que numa guerra, quando uma nação está em guerra com outra nação, o serviço de inteligência daquela nação, ou daquelas nações que estão envolvidas no conflito, quer descobrir como é que o inimigo age, quais são as suas características, como é que ele faz, porque a guerra começa a ser vencida até antes de você entrar no fronte da batalha. Você começa a vencer a guerra conhecendo as armas e a maneira que o inimigo utiliza. E no mundo espiritual, na guerra espiritual, é a mesma coisa. Quero deixar bem claro aqui que nós, cristãos evangélicos, não estamos em guerra contra pessoa nenhuma, contra religião nenhuma. A nossa guerra, é como diz aqui a palavra, é contra Satanás, é contra o seu reino. E para a gente poder guerrear com ele, a gente precisa conhecê-lo um pouco. Eu não vim aqui falar alguma coisa para te assustar. Ai, meu Deus, vou ficar com medo. Ai, eu vou, então, meu Deus. Não. É para você saber como é que você lidar nessa guerra. Porque Satanás trava uma batalha pessoal com cada habitante do planeta Terra. E a gente precisa conhecer um pouquinho. Saber quem ele é. A Bíblia me mostra que pelos seus próprios nomes, aquilo que a Bíblia o nomeia, as características desse ser chamado diabo, Satanás, você, pelos próprios nomes que ele possui, já indicam as suas características. João, capítulo 8, versículo 44, diz assim a palavra do Senhor: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, que é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, quando profere mentiras, fala-lhe do que lhe é peculiar, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós encontramos aqui alguns nomes que indicam características desse ser. Diabo, aquele que vem para dividir, para caluniar, para separar. Espírito supremo do mal e da injustiça. Nesse mesmo texto, a Bíblia chama o diabo de homicida, aquele que provoca a morte de outro. Satanás está interessado em destruir tudo aquilo que Deus fez. Satanás odeia Deus e tudo aquilo que Deus criou, e odeia muito mais ao homem. Por quê? Porque o ser humano é a coroa da criação de Deus. Um outro nome que é dado ao diabo, inclusive essa paternidade ele recebe, é Una. Só ele que recebe. A Bíblia não atribui ao diabo a criação de nada, mas essa a Bíblia deixou com ele. Ele é o pai da mentira. Ele é o arquiteto da mentira. Por isso que você tem que tomar muito cuidado. E deixa eu aproveitar aqui pela TV, com todo respeito, não vou nem citar nome para não ficar chato. Eu fico vendo gente por aí botando até microfone na boca do diabo para o diabo falar na igreja. Fala aí, diabo, como é que você entrou? Como é que é teu nome? Como é que você chegou aí? Hã? Como é que é isso? Como é que é aquilo? É, eu sou isso, eu sou aquilo, eu entrei aqui por causa disso. Tá vendo, irmãos? Tá vendo, irmão? Como é que na igreja você vai deixar o diabo ficar ditando normas? E ele adora aparecer na televisão. Botar uma câmera para ele é show. Sabe? É show. Como é que você vai aceitar conselho do diabo, meu irmão? Tem um pastor aí na rádio, com todo respeito a esse pastor, mas, irmãos, o que eu nunca vi. Eu nunca vi os apóstolos dando papo para diabo, Jesus dando papo para diabo. Sabe? Um dia desse é um pastor na rádio que gosta de fazer essa entrevista. O brinco é de quem? Aí o demônio que está dentro da pessoa é meu. O cabelo curto é de quem? É meu. Aí ele, pai, eu tava no carro, ele falou, o bigode é de quem? Falei, não. O bigode é de quem? Aí o demônio, sem vergonha, gosta de aparecer, gosta de confundir, porque ele é mentiroso. É meu. Falei, tá amarrado, capeta. É teu nada, é meu. Então, você tem que tomar muito cuidado. Tem gente se orientando por palavras de demônios. A igreja e o cristão não se orienta por palavras de demônios. Tem que tomar muito cuidado. Ele é o pai da mentira. A Bíblia também diz... Quem é o diabo? Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15, ele é chamado de Belial. Sabe o que significa Belial? Indigno, perverso. Satanás não tem dignidade nenhuma. Ah? Ele não quer saber se você é bonzinho. Ele não quer saber se você é uma pessoa, uma boa pessoa, amável. Ele não tem dignidade nenhuma. O que ele tem que fazer, ele faz. Ele é perverso. Ele é mau. Ele não vê cara nem coração. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, ele é chamado de dragão. Ele é chamado de Satanás. Satanás significa adversário. Ele é adversário do homem. Ele é adversário de tudo que Deus fez. E dragão. O que é que simboliza o dragão? Asas de águia, patas de leão e cauda de serpente. Sabe o que significa? Agilidade, força e sagacidade. Satanás age dentro desse parâmetro. Agilidade, força, poder e sagacidade. Essa é a tríade da sua operação. Por isso que ele é chamado de dragão. Ele é ágil, ele tem força, isso aí, ele tem poder... E ele tem sagacidade. Um outro nome que é dado ao diabo, que está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18 e 19, chama ele de maligno. O que significa maligno? Aquele cuja essência do seu caráter é má. O diabo conhece mais a Bíblia do que qualquer teólogo, mas ele não consegue usar para o bem. Ele só usa para o mal, porque o seu caráter é mau. Agora você quer saber quem é ele? Só para você ter uma ideia, quem era Lúcifer? Diabo é um, Satanás é um. O espírito supremo do mal e da injustiça. Demônios são vários, são anjos. Você quer saber quem era Satanás antes de ser Satanás? O nome dele era Lúcifer, o querubim ungido. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 12 e 14, diz lá: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. E no versículo 14 diz: no trono de Deus eu te estabeleci, tu és querubim protetor. Olha, no monte santo de Deus estavas, e entre as pedras afogueadas andavas. Vamos para o primeiro versículo. Tu és o aferidor da medida. Irmão, sabe o que isso quer dizer? Antes da queda de Satanás, Se eu e você pudéssemos ir lá atrás, no tempos eterno, antes da sua queda, e se você chegasse diante de Deus e dissesse assim: Deus, eu quero que tu me dê exemplo no teu reino de beleza e de sabedoria. Deus apontaria para Lúcifer. Você quer saber o que é belo e o que é sábio no meu reino? Ah, ele ali, ele é o aferidor de medida. Que coisa tremenda. Ele é querubim ungido, classe única. Não existem querubins ungidos. A Bíblia fala de querubins e fala de querubim ungido no singular, classe única. Ele estava estabelecido no Monte Santo de Deus, isso é, ele pertencia a uma alta esfera. Ele servia diante do trono de Deus. Quando Satanás cai pela sua rebeldia, ele perde a sua glória, mas ele não perde o seu poder. E antes que você, que está em casa, ou está vendo pela fita, ou está aqui no templo da Assembleia de Deus, pergunte: pastor, por que Deus não acabou logo com a raça do cão? Por que Deus logo não acabou? Boa pergunta para nós fazermos no céu. Existem coisas que pertencem ao mundo de Deus, à soberania de Deus. E Paulo diz em Romanos 1,19, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Há coisas do mundo de Deus que não foram reveladas. Não me venha perguntar porque Deus não aniquilou o diabo. Deus é soberano. Agora, lá no céu, meu chapa, nós vamos saber de tudo. Agora, eu queria dizer para você, meu irmão, que Satanás, ele possui um reino muito bem organizado. Tem gente que pensa que o diabo é um trouxa, miserávelzinho, qualquer um porcalhãozinho que não tem poder nenhum. Irmão, eu não vim aqui fazer apologia do diabo, mas eu vim situá-lo exatamente onde ele está. Para que você saiba com quem você está lidando. É a Bíblia, eu estou falando de Bíblia, eu não estou falando de axiologia. O texto que eu li diz assim: nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas, plural, contra hostes espirituais da maldade. Olha quem mostra quem é o reino de Satanás, é a Bíblia. Principados e potestades, sabe o que é isso? São várias hierarquias de poder de demônios que comandam milhares e milhões de demônios. É chamado de principados e potestades. Príncipes das trevas. Sabe o que são isso? São demônios que comandam outros tantos demônios que agem diretamente como na antítese, luz e trevas. São demônios específicos. São principados de demônios que trabalham exclusivamente no mundo espiritual, para que o homem não veja a glória de Deus, para que o homem não reconheça Jesus. Eles trabalham diretamente contra o reino de Deus e a igreja. São príncipes das trevas, plural. Hostes espirituais, são tropas, exércitos de demônios que estão prontos para entrar em batalha a qualquer hora, em qualquer lugar, onde a batalha for mais reída. Sabe, irmãos, eu não gosto porque eu não vejo o respaldo bíblico. Eu não gosto desse negócio. Olha aqui o diabo, aqui, olha aqui, não tá com nada, eu dou um bico na tua cara. E bababi bababá. Eu nunca vi Jesus fazer isso. Eu nunca vi apóstolo nenhum fazer isso. Está aqui a Bíblia, me prova. O instrumento da verdade teológica é a palavra de Deus. Não é a mania da igreja A, B, C ou D. Ou a prática da igreja A, B ou C ou D. Eu nunca vi Jesus fazer isso. Olha aí, capeta. Jesus, hein? Jesus, hein? Jesus teve uma guerra com Satanás. Só na palavra, só na palavra, só no poder da palavra. Mas se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. É, transforma essas pedras em pães. A palavra de Deus diz o seguinte: nem só de pão virá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. É, vou te colocar aqui em cima, te joga daqui, que você vai dar ordem aos teus anjos, está escrito na palavra, o diabo usando o Salmo 91, que vão pegar pelas tuas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Jesus disse, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus não disse, ô capeta sem vergonha, sai daqui. Sai daqui, ô seu safado. Deita agora no chão, levanta, rola, dá pulinho, vira cambalhota. Eu não encontro isso na Bíblia. Eu não encontro isso na Bíblia, minha gente. Esse espetáculo, esse show, show do capeta. E aí sabe o que, é que eu vejo? O diabo é tão sagaz que ele finge que ele é um idiota ferrado. Aí o cara diz, eu sou fera, meu irmão. Diabo comigo deita no chão. Capeta comigo eu faço sair de marcha ré da igreja. Aí o diabo diz isso, só alimenta o ego do camarada. Quando o camarada der uma bobeira, ele vem, ó, vapt! E muitas vezes o cara tá curtindo, tá aqui debaixo do meu pé, porque eu piso, porque eu arrebento. E o diabo tá fazendo uma festa na casa dele, tá perturbando a família dele. O diabo diz, isso aí, ô trouxa, tu canta a vitória diante do povo, mas lá atrás eu sei o que é que eu tô fazendo na tua vida. Eu não gosto disso, eu não encontro esse respaldo na Bíblia para isso. Essa palhaçada em nome de Deus. Eu não encontro. Você tem que saber com quem você está lidando. E tudo isso que eu falei é comandado por ele. A Bíblia chama o diabo também, em Efésios 2:2, de príncipe das potestades do ar. Em 2 Coríntios 4:4 é chamado de Deus deste século. O diabo tem poder, meus irmãos. Que a Bíblia fala, se alguém pensa que o diabo é um fracote, um bestinha, um miserecozinho qualquer, sabe? A Bíblia fala em Apocalipse 12:4 que o dragão com a sua cauda levou um terço das estrelas do céu. Satanás arrastou com a sua rebelião um terço dos anjos do céu. E eu também quero dizer uma outra coisa, irmãos, com todo respeito. Eu estou dizendo que eu já vi. Qual é o teu nome? Aí o demônio diz assim, eu sou Lúcifer. Olha, é ele que está aqui, deixa de besteira. Lúcifer não se incorpora em ninguém. Porque se Lúcifer incorporar uma pessoa, ele mata. Desculpa eu dizer aqui, irmão, mas numa hierarquia de poder, demônios que se apossam de pessoas, na hierarquia são os mais baixos. Os demônios mais violentos, eles não se incorporam em pessoas, eles comandam principados. Eles trabalham num nível superior. E eu quero dizer para você, meu irmão, que Satanás é tão terrível de que um simples fato ele pode trazer para se tornar um caos na vida de qualquer pessoa. Fora tudo isso que ele é, o diabo ainda tem a sua vantagem. O ser humano, com as suas debilidades e esquisitices, o ser humano com seus problemas emocionais não resolvidos, o ser humano com seus pecados contumazes, fora ele ser esse ser que eu estou falando, ainda tem esse detalhe. Agora escute o que eu vou dizer para você. Toda guerra, é bom a gente até citar para você entender o que está acontecendo aí entre os Estados Unidos e o Afeganistão. Toda guerra ela tem níveis. Níveis. O que está acontecendo? Os americanos estão travando uma guerra, primeiro num nível de guerra, ele está usando o quê? Ele está usando a força aérea. Está usando esse nível. Bombardear, minar a força do inimigo. Tem alguns soldados americanos de tropas de elite que estão lá dentro do Afeganistão, mas a nível de informação, de direção de ataque. Depois dessa guerra, vai ter um outro nível, quando o americano deve entrar com tropas, com exército, a batalha passa para outro nível. Se o Afeganistão tivesse costa de mar, com certeza teria um outro nível a batalha. Teria desembarque de tropas, de navios bombardeando. Toda guerra tem vários níveis. No mundo espiritual é a mesma coisa. Eu quero mostrar quais são os níveis da guerra espiritual, da batalha que é travada. Escute que isso é muito importante. O primeiro nível da batalha espiritual é o nível pessoal, individual. Esse aqui é o primeiro nível da batalha. Satanás trava uma batalha individual com cada pessoa. Eu não estou falando aqui nada para te assustar, mas eu quero te alertar à luz da Bíblia. Para cada ser humano e para cada habitante do planeta Terra, pode ter certeza que tem um demônio preparado para tentar derrotá-lo, para tentar destruí-lo. Qual é a base bíblica, pastor? 1 Pedro 5,8. Vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não anda ao redor. Ao redor é um espaço mais perto. Mas ele anda ao derredor. É uma distância pequena, não tão pequena quanto o redor, mas ao derredor. Uma distância um pouquinho mais, mas ele está lá. Uma distância que ele pode observar os movimentos, as ações. Ele trava uma batalha pessoal. E a tríade do diabo é aquela que está em João 10:10. Ele veio roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a tua paz. Ele quer destruir a tua felicidade. Ele quer destruir o teu casamento. Ele quer destruir a tua família. Ele quer destruir o teu negócio. Ele quer matar no sentido literal. Levar você ao suicídio. Levar você à depressão profunda. Satanás trabalha no nível individual. Pastor, eu sou muito santo, eu sou muito poderoso. O demônio mais perto de mim deve estar mais ou menos uns 3 mil quilômetros. Olha, Satanás, para poder me ver só pela internet. Me engana é que eu gosto, irmão. Pode ser poderoso, pode ser cheio do Espírito Santo, pode consagrar sua vida. Satanás tem demônios, conhece meu endereço, sabe a hora que eu deito, a hora que eu levanto. Sabe para onde eu vou? Conhece tudo que eu faço. Ele monitora todas as coisas. O primeiro nível da batalha é esse, é individual. Eu estou falando isso não é para você ficar com medo, não. É para te alertar. Quando Paulo diz para a igreja em Efésios, capítulo 4, versículo 27, é para a igreja, não deis lugar ao diabo. Porque Paulo sabe do poder, da força, da agilidade, da sagacidade, da inteligência desse ser espiritual para tentar arrumar um lugar e destruir a minha e a sua vida. O segundo nível da batalha do mundo espiritual é o nível coletivo. Satanás sabe que o ser humano é um ser social. Existem duas máximas na psicologia social. Quando eu olho para você, eu me vejo. É a primeira. Não existe ser que não seja no outro. O que é que essas máximas filosóficas da psicologia social querem ensinar? Quando eu olho para você, eu me vejo. Isso é, eu olho teus defeitos e vejo que eu também tenho. Olho sua limitação e vejo que também sou limitado. E a segunda máxima? Não existe ser que não seja no outro. Você escolheu ser médico? É porque você viu outros seres humanos serem médicos. Você escolheu ser professor, você viu outros seres humanos serem professores. Você escolheu ser militar, você viu outros seres humanos serem militares. O ser humano não é um eremita. Ele é um ser social. Então o que, que Satanás sabe? Ele sabe se atingir a sua família, pode atingir você. Se atingir você, pode atingir a igreja. Família e igreja trabalham com coletividade. E Satanás sabe disso. Satanás sabe que a família é a célula da sociedade. É o equilíbrio. É a família que transfere para o homem uma herança biológica, psicológica, sociológica e espiritual. Ele sabe. E eu quero dar um anúncio para você. Ah, eu sei que tem gente. Deus botou aí você, meu filho, para me ouvir. Te trouxe aqui. Tem filho de crente que está me vendo agora. A tua mãe é santa, não é? Graças a Deus. Pastor, minha mãe é mulher de Deus. E teu, meu pai? Meu pai também. E eu? E você? Eu estou mais para lá do que para cá. Então tem um conselho para você. O diabo sabe quem é teu pai e sabe quem é tua mãe. E vê você. Sabe o que o diabo fez? Esse ali. Não quer nada com o evangelho, não quer nada com Deus. Eu vou arrebentar ele para tentar atingir o pai e a mãe. Porque o diabo sabe, você sabe também, quando um membro da tua família está mal, perturba você. Quando pessoas na igreja estão mal, perturba a igreja. Então Satanás, ele trava uma batalha coletiva. Ele quer perturbar alguém da tua família para atingir você. Então abre o olho, meu irmão. Abre o olho. O terceiro nível da batalha espiritual é local. O diabo trava uma batalha a nível pessoal, ele trava uma batalha a nível coletivo e ele trava uma batalha a nível local. Lá onde você mora, lá naquele bairro, lá na empresa onde você trabalha. É lá mesmo, ele opera lá. Pastor, não sei o que está acontecendo. Tem um vizinho encapetado. Um filho do cão. Do meu lado. Rapaz, como é que o diabo... Irmão, tu está pensando que isso é de graça, é brincadeira? Você tem que usar autoridade espiritual. Você tem que repreender. É, pastor, não sei, a minha casa está uma confusão. Todo mundo é crente. O que está acontecendo? Bota o pé na tua casa lá quando você chegar e diz: eu repreendo em nome de Jesus todo o poder de Satanás. Tem que neutralizar ele, meu irmão. Porque ele trava uma batalha local. Onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, na rua que você está. Não brinca com isso, não. O outro nível da batalha é nacional. Satanás quer que o povo viva em miséria. Satanás quer que haja colapso social. Satanás quer corrupção, ladruagem. Satanás quer imoralidade nas nações, homossexualismo, aborto, safadeza, corrupção. Ele trabalha no nível nacional. Ele quer desestabilizar os povos. Eu, por uma questão ética, eu nem vou citar aqui o nome de algumas nações que eu já estive. Por uma questão ética. Eu já tive nações, vou falar português bem claro para você entender. O estômago fica embrulhado. Quando eu saio desse país, tem que vomitar. Você sente um peso, uma carga espiritual tão violenta. Aí você vai ver, nessas nações, a igreja é mínima, é fraquinha, pequenininha. Sabe? Então Satanás encontra um espaço maior para agir, para operar. Lugares pesados, lugares terríveis no mundo. Eu já tive essa experiência e tem outros pastores que... E outros crentes que tiveram a mesma experiência. Ele trava uma batalha nacional. Ele quer que você fique desempregado. Ele quer que o país entre num colapso. Que o salário seja a pior porcaria que pode ser. Que você viva apertado. Que não tenha saneamento básico. Que tenha pragas e pestes. Ele trabalha nesse nível, meu irmão. Precisamos clamar a Deus pela nossa nação. Senhor, livra o Brasil do poder de Satanás. Senhor, freia os... Isso não é oração de uma pessoa, não, irmão. Isso não é oração de um homem, não. Isso é uma oração da igreja. Isso é uma oração da igreja, irmão. É a igreja que desaloja isso, meu irmão. Até na guerra local, muitas vezes, nós temos um exemplo aqui na Penha. Nós tínhamos aqui na rua de trás, aquele camarada famoso dizendo que recebia o espírito do doutor Fritz. Ele atendia segunda-feira, 14h, domingo, meio-dia, já tinha fila. A igreja, a Assembleia de Deus da Penha, orou um ano e meio de oração e jejum. Batalha espiritual a nível local. Tá fechado. Tá fechado. São batalhas. A igreja tem que orar. Se você quer ver o Brasil melhor, a igreja tem que orar. Tem que clamar a Deus: Senhor, derrota os principados. Neutraliza o poder de Satanás nessa nação. Livra o Brasil do caos. E o último nível da batalha, sabe onde é que é travado? É travado numa esfera superior ao mundo humano. O próprio texto diz: a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra potestades, contra principados, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Indica uma esfera superior. É uma guerra cósmica. É uma guerra transcendental numa esfera superior ao mundo humano. É uma guerra travada na esfera espiritual, numa esfera superior. Você lembra de Daniel no capítulo 10? Depois você lê em casa. Daniel queria uma revelação de Deus. Ele começou a orar e jejuar. Depois de 21 dias de jejum e oração, chega um anjo com a resposta para Daniel. E diz assim: Daniel, desde o primeiro dia que tu aplicastes o teu coração, que o Senhor mandou a resposta. Mas quando eu estava vindo com a resposta, sabe quem se colocou no meio do caminho? O príncipe da Pérsia. Eu não pude passar. Eu não vi o demônio dizer, ô, seu vira-lata, ô, seu cara safado. O demônio não falou nada, ó. Meia volta. Voltou ao reino de Deus. Onde é que foi essa batalha? Foi no mundo cósmico. Foi no mundo espiritual. Foi num nível maior do que esse aqui. Nós estamos aqui, irmãos. Estão sendo travadas batalhas espirituais no mundo espiritual que eu e você não vemos. Aí esse anjo chegou até diante de Deus e disse assim, Deus, eu não pude passar. Você vê o que Satanás tenta. Ele tenta no mundo espiritual impedir que Deus responda a uma oração. Aí Deus disse assim, chama Miguel. Miguel é o arcanjo, chefe dos exércitos celestiais. Diz a Bíblia que Miguel veio, travou batalha, abriu espaço. Está aqui a resposta. Não tem demônio e diabo que impeça a resposta de Deus para a sua vida. Você está aqui? Estão sendo travadas batalhas no mundo espiritual? Ah, se Deus permitisse botar aqui nesse telão 5 minutinhos da minha vida, 5 minutinhos da sua vida, você ia ver demônios terríveis, com dardos inflamados, com setas diabólicas tentando atingir você, e você ia ver os anjos do Senhor batalhando em seu favor. Há uma batalha espiritual, meu irmão. Você está aqui, mas há uma batalha sendo desenvolvida no mundo espiritual. E eu quero dizer para você, Satanás levou 1/3 dos anjos. É só você fazer conta, é matemática. Ele levou 1/3, quanto Deus ficou? 2/3. Significa que para cada demônio tem 2 anjos de Deus. Ele pode ter 10 demônios para te assistir. Deus manda 20 para te guardar. Oh, aleluia! Está sendo travada uma batalha. Agora, eu quero terminar essa primeira parte. E eu vou repetir isso depois. Eu vou repetir isso quando eu continuar a mensagem. Eu quero dizer 2 verdades para você, para mim terminar aqui. Eu quero deixar 2 verdades sobre a guerra, a batalha espiritual. A primeira verdade que eu quero deixar com você é a que está em 1 João 4,4. Diz assim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Querido, maior é o que está em você. Jesus habita na nossa vida através do Espírito Santo. É maior do que qualquer demônio. Satanás foi derrotado por Jesus. O que está em você é maior. Paulo diz isso em Colossenses 2:15. Diz que o Senhor, ele desmereceu, sabe? Desmereceu principados e potestades. Deles triunfou em si mesmo e os expôs publicamente. Sabe o que significa essa linguagem de Paulo? É a linguagem da época de Paulo, daquelas guerras que aconteciam lá, quando um exército derrotava um exército inimigo, uma nação inimiga, o príncipe, o rei ou o general que comandou a vitória, ele amarrava pelo pescoço os generais e os príncipes que foram derrotados. E aí ele entrava na cidade garboso num cavalo, sabe? E aquela cambada toda amarrada pelo pescoço. Hã? E ele desfilava diante do povo e dizia, olha aqui, ó, eu triunfei sobre ele. Passa o ridículo aí, ó. Eu venci. Tá aqui, ó, tá todo mundo derrotado. E os caras tudo amarradinho pelo pescoço. Tudo em fila, amarrado por cordas, e o camarada aqui com a corda trazendo. Essa é a figura de Paulo, para mostrar a vitória de Cristo sobre Satanás e seus demônios. É como eles estarem tudo amarrado e Jesus, olha aqui, ó, eu triunfei sobre você, viu, diabo? Eu venci Satanás e seus principados, o que está em você é maior! A segunda verdade que eu quero deixar com você essa noite, que eu quero deixar com você que está me assistindo pela TV, é o que está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem 2 coisas aqui fundamentais. Primeiro, sujeitai-vos a Deus. Se você quer vencer o diabo, você trate de se submeter a Deus. Deixa ele ser o Senhor da sua vida, porque se ele não for o Senhor da sua vida, você está à mercê do diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo. Não foge dele, não. Não foge, não, meu irmão. Pode encarar. Se você está debaixo da proteção e do senhorio de Deus, você não precisa correr nem tremer. Pode encarar, porque quem tem que correr é ele. Ele vai correr. Não é por causa do seu poder. Ele vai correr porque ele reconhece o poder de Deus sobre a tua vida. Pode resisti-lo. Ele vai correr. O diabo está fazendo a roça na tua casa? Está querendo destruir teu casamento? Resiste ele. Satanás, tu não vai acabar com a minha família. Diabo, tu não vai acabar com o meu casamento. Resista a ele que ele vai correr. Ele vai fugir. Porque você está debaixo da proteção do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. É isso que o Salmo 91 fala. Salmo 91 diz: ele te cobrirá com as tuas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A comparação simbólica de Deus com a galinha, protegendo os pintinhos. Você já sabe. Pintinho debaixo de asa de galinha, gavião e ave de rapina se dá mal. Pintinho debaixo da asa de galinha, a galinha. Meu vizinho tinha galinha, tinha criação de galinha e eu via isso. A galinha, quando está com um pintinho novo, ela anda com a asa aberta assim, ó. Quem já viu, quem sabe disso que eu estou falando, quem conhece sítio, né? Ela anda com a asa meio aberta assim e os pintinhos tudo debaixo da asa. Gavião sabe, ave de rapina sabe. Não dá para comer pintinho debaixo de asa de galinha. É a figura que a Bíblia usa para mostrar. Você está debaixo da proteção de Deus? Não tem capeta que possa tocar em você. Não tem demônio que possa com você. Não tem. Olha, o texto continua dizendo, né? Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro, porque a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás a espanto noturno, seta que voe de dia, peste que ande na escuridão, ou mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os olhos verás a recompensa do ímpio, porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Você tem proteção de Deus, o diabo não pode contra você. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nosso Deus. Bem, meus amados, nós estamos tratando de um assunto importante que é sobre guerra espiritual, batalha espiritual. Fique certo que enquanto você viver, você sempre vai travar uma batalha no mundo espiritual. A nossa luta não é contra pessoas. Nós não estamos aqui para promover guerra contra a pessoa, contra o ser humano. A nossa guerra é no mundo espiritual, contra seres espirituais. E você não adianta querer usar técnicas, armas e artimanhas humanas para essa guerra, porque não vai valer nada. Eu quero ler, para continuar a tratar desse assunto, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 12. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existem três fatores fundamentais para você vencer a guerra no mundo espiritual. A Bíblia faz uma analogia sobre a guerra entre nações aquilo que é comum entre os povos, transportando para a batalha espiritual. Então a gente pode usar uma linguagem até metafórica quando ele fala do soldado, não é? Compara o soldado, a armadura do soldado romano com a armadura que temos que ter. Existem três coisas fundamentais em qualquer guerra. Qualquer país, qualquer exército que quiser vencer uma guerra, três coisas fundamentais que valem para o mundo espiritual. O fronte, o ataque, a retaguarda, defesa e proteção, e a linha de suprimento, a sustentação. Essas três coisas, meu irmão, qualquer exército que entrar numa guerra, se ele não tiver preparado nessas três áreas, já era. A linha de frente, o ataque, a linha de defesa, a retaguarda, a proteção, e o suprimento, a linha de sustentação. Essas três coisas são vitais para se vencer uma guerra, inclusive no mundo espiritual. Mas muitas pessoas, não têm nem ataque, nem proteção e nem suprimento. O que é que acontece? A guerra está perdida. Outras pessoas, até no mundo espiritual, só tem o ataque. Só tem a linha de frente. Não, porque eu arrebento mesmo. Eu dou bico na cara do diabo. Porque eu bato, porque eu arrebento, eu esfolo e bababi, barababá. E a retaguarda dele está toda vulnerável. A defesa dele está toda aberta. O suprimento ele não tem. Ele grita, ele pula, ele diz que dá na cara do diabo. Daqui a pouco o diabo vem, ó, lepte em cima dele. Acabou a arma. Acabou a força. Acabou o poder para guerrear. Acabou? Agora chegou a minha vez. Muita gente no mundo espiritual assim. Outros têm ataque, têm até proteção, mas não tem suprimento. Ataca o reino do inimigo, parte para cima, está protegido, mas não tem suprimento. Fica enfraquecido com o passar do tempo. O diabo só espera ele ficar enfraquecido para atacá-lo. Outros têm até proteção e suprimento. Olha, você não perde não. O diabo não te vence não. Mas Satanás fica numa posição privilegiada. Porque ele fica só te atacando e você só se defendendo. Você não vai morrer, não. O diabo não vai te derrubar, não. Porque você tem suprimento, quer dizer, você está sendo alimentado. E você tem proteção. Só que você nunca experimenta as vitórias. Porque você só fica só recebendo combate, pancada do diabo e se defendendo e sustentando a guerra. Satanás é que parte para o ataque. Agora, tem pessoas que estão preparadas para o ataque no mundo espiritual, que estão protegidas, têm retaguarda, têm defesa e que têm linha de suprimento. Esses crentes estão preparados para a vitória no mundo espiritual. Agora, nessa guerra, nessa batalha que eu e você travamos, eu disse, na outra mensagem passada, que Satanás, como a Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás tem demônios à vontade, para cada habitante da terra, para tentar arrumar um lugar, para tentar arrumar uma brecha, para te derrotar. Então, na batalha espiritual, você tem que tomar cuidado com a linha de ataque, com a defesa e com o suprimento. E existem alguns princípios fundamentais para você não perder a guerra e vencer as batalhas espirituais que você vai ter que travar em toda a sua existência. Princípios. Olha o texto, o versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando Paulo usa essa palavra aqui, no demais, concluindo, enfim, tudo que ele trata nessa epístola, ele está realçando, é o destaque. Tudo está baseado nisso, é o que Paulo está falando. Irmãos, olha, tudo que eu falei está baseado nisso aqui. Fortalecei-vos no Senhor. A Bíblia diz em Mateus 28, 18, que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. E é Ele que tem poder para fortalecer a nossa vida. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem é que enviou o Espírito Santo aqui na terra? Foi o Senhor Jesus. Quando se fala de poder na vida de crente, se fala do poder do Espírito Santo. Eu e você precisamos estar cheios do Espírito Santo para as batalhas espirituais. Um outro princípio para a guerra, para você estar preparado, está no versículo 14. Aqui são princípios. Isso aqui é fundamento da batalha. Sem o Senhor Jesus, ninguém vence batalha espiritual. Ninguém. Não tem Nossa Senhora, não tem Nosso Senhor, não tem nada. Sem Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fonte do poder e da fortaleza para você suportar as batalhas espirituais. E no versículo 14, na abertura, diz assim: estai, pois, firmes. Sabe o que significa? Persistência, manutenção. Continue ligado com Deus. Mantenha a sua fé. Mantenha a sua prática cristã. Mantenha um relacionamento profundo. Estai firmes. Não é crente gangorra, não. Um dia está muito crente, outro dia não está crente coisa nenhuma. Um dia tem muita fé, outro dia está incrédulo. Um dia é muito santo, outro dia é muito pecador. Mantenha uma firmeza. Tenha firmeza espiritual. Se você quer vencer as batalhas espirituais, se você não quer ver o diabo triunfar sobre a sua vida e a sua família, seja firme. Vida cristã com profundidade e não superficial. Comunhão com Deus. Prática e exercício do evangelho. É oração, é palavra, é casa de Deus, é evangelização, é jejum, é busca das coisas de Deus que vai manter você firme. Agora, meu querido, isso aqui são princípios para batalha. Sem isso aqui, meu filho, tu está perdido. Agora você está na guerra. Eu falei que a guerra, você precisa da linha de frente, do ataque. Você precisa de proteção e de suprimento. E o Senhor colocou à nossa disposição. O Senhor colocou à nossa disposição instrumentos para que a gente possa manter o ataque, para que a gente possa estar protegido e para que a gente possa ter suprimento para nos sustentar nas batalhas espirituais. Vamos ver? Aí ele faz a comparação do soldado romano com o soldado cristão. Não estamos falando de guerra contra pessoas. Quem sabe você ligou a televisão agora, está dizendo: ih, rapaz, mas o cara falando de guerra aí. Já não bastava aquele de lá do Afeganistão? Tem mais um doido aqui? Tem nada a ver. Não estou falando de guerra contra pessoas. Estamos falando de batalha espiritual. Batalha contra Satanás, contra demônios. É isso que eu estou falando aqui. Vamos ver? Versículo 14. Aqui é a preparação. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Proteção. Cingir os lombos com a verdade. O diabo é o pai da mentira. Jesus é a verdade que liberta. Se você andar na verdade, você está protegido. É o que está dizendo a Bíblia. Número 2. Vestida a couraça da justiça. Proteção. Justiça fala de retidão. Facetas do caráter da vida cristã. a retidão. A Bíblia fala em Romanos 14, 17 que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você tem uma vida reta? Você compra e paga? Você não engana? Não é trambiqueiro? Não é sem vergonha? Você é reto no seu procedimento? Você está protegido contra o diabo. É o que a Bíblia declara. É proteção também. Terceiro, diz aqui, calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Ataque, proteção e suprimento. Paulo usa essa linguagem metafórica. Calçado os pés no Evangelho da Paz. O Evangelho é arma de ataque. O Evangelho sustenta você. O Evangelho protege você. Se você está em Cristo, meu filho, se o Evangelho se manifestou na tua vida, o diabo não pode tocar você. O Evangelho te dá poder e te sustenta no campo da batalha. O Evangelho é uma arma poderosa para você enfrentar o diabo. Aqui está atingido os três níveis. Você quer ver mais? Olha o que, que ele diz. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha, essa arma é uma arma poderosíssima de defesa e pode também ser usada lá no ataque. Esse escudo aqui era um escudo gigantesco que guardava, cobria o soldado romano da cabeça até o pé. Não é aquele escudo pequeno que você vê até em alguns filmes, não. Esse escudo aqui é aquele gigantesco que toma toda a frente do soldado e vai lá perto do pé. É grande. Dardos inflamados são as armas mais poderosas de Satanás para nos atacar. Sabe? É aquelas flechas com ou lanças que tem fogo na ponta. Bola de fogo. Os caras lá de trás, ó. Vá! Para jogar. Terrível. Destrói. Queima. Você quer estar protegido? Escudo da fé. Você sabe, olha aí, diabo. Você pode vir com tudo. Eu sei em quem eu tenho crido. Crente não anda com medo. Ai, meu Deus, fizeram uma macumba para mim. Ai, meu Deus, botaram meu nome na boca do sapo. Ai, agora eu tô perdido. Disseram que vão me arrebentar. Vai arrebentar nada. Você está protegido pela fé. Eu sei que meu Deus me guarda. Eu sei que Ele me protege. Agora, com escudo também, irmão. Eu disse que ele principalmente, a Bíblia diz, escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos. Isso é, o ataque do inimigo. Agora, o escudo também ajuda no ataque. Você já viu esses filmes épicos, esses filmes romanos? O cara com escudo, o cara vem com escudo e ó, bem, bate aqui no camarada. Gostou, né? Hã? Aí vem, é, já viu? Ele bate com escudo, né, para empurrar o exército inimigo e ao mesmo tempo vem com a espada. Então, ele colabora no ataque. 1 João 5,4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Use a sua fé, que você vai abrir caminho para a vitória contra Satanás. Agora escute, escute, meu irmão. Isso aqui é você preparado para a batalha. Você tem que estar preparado para a batalha, irmão. Isso aqui não é conta da carochinha, não. Você quer vencer as batalhas espirituais? Você quer neutralizar Satanás? Você não quer ver o diabo vencer? É isso aqui. Agora olha outra aqui. Diz aqui, tomai também o capacete da salvação. Proteção. Capacete. A cabeça é o lugar mais vulnerável e se atingir, acabou o camarada. O camarada com o braço machucado ainda pode lutar. Mas se ele perder o domínio de raciocínio, acabou para ele. E Satanás sabe disso. Satanás quer atacar a nossa mente. O Evangelho, o capacete da salvação, a salvação é uma experiência que transforma e muda a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir e a minha maneira de sentir. Tudo que acontece com você passa pelo processo mental. Se você perguntar a um assassino profissional, ele quer dar tiro na cabeça do camarada, porque ele sabe que se ele der um tiro na cabeça, acaba com o sujeito. Raríssimas vezes um camarada com um tiro na cabeça escapa. Raríssimas vezes. E o diabo sabe disso. Ele quer atacar a tua mente, porque ele sabe, se atacar a tua mente, desestabiliza você inteiro. Mas você tem o capacete da salvação. Você agora tem a mente de Cristo. Você tem discernimento espiritual. Como Paulo diz em Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você tem uma maneira nova de ver. E o diabo quer atingir isso. O diabo quer atacar a tua mente, porque ele sabe que se ele vencer a batalha da mente, ele te derrota. Só que você tem um capacete. Pode atacar. Você está protegido porque você tem uma experiência transformadora da salvação em Cristo Jesus. Agora escuta, essa arma aqui é quente. Tomai o capacete da salvação, versículo 17. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito. Escuta o que eu vou falar para vocês. A espada é ataque, defesa e suprimento. Espada não é munição também? Não é uma arma? Então ela supre. Se um camarada perdeu uma espada, você já viu na guerra, tem várias espadas para serem usadas. Suprimento. Caiu a espada, toma outra. Caiu, toma outra. Então serve como suprimento, serve como defesa, que a espada, ó, epa, capeta, sai fora, pá, que tá, no cabra, né? Então ela serve como suprimento, defesa e ataque. É por isso que o diabo quer tirar a palavra da igreja. Como é que Jesus derrotou Satanás? Como é que foi, irmãos? Você quer ver? Você quer ver? Suprimento, defesa e ataque? Escuta isso aqui. Olha só. Na tentação de Jesus, Mateus capítulo 4. Escuta isso que eu vou te falar. Satanás chega para Jesus, estava numa hora vulnerável, Jesus estava numa hora de dificuldade, Satanás sempre chega no nosso pior momento. Diz a Bíblia que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e teve o quê? Olha o que o diabo faz, na hora da maior necessidade, o diabo faz isso hoje, viu, meu irmãozinho? Na hora que você estiver com a maior necessidade, o diabo vai tentar suprir a sua necessidade. Para te derrotar. Aí o diabo diz assim: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ó, a palavra é o quê? O que é a palavra, irmãos? Alimento, supre. Agora você quer ver? Satanás vai atacar Jesus. Leva ele para um pináculo do templo. E diz assim: olha, te lança daqui para baixo. Porque está escrito que dará ordem aos teus anjos para que te peguem pelas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Satanás atacou Jesus. Agora Jesus vai usar a palavra como arma. Escute isso. Satanás ataca Jesus. Jesus agora vai usar a arma como proteção. Ele vai dizer: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás não fica satisfeito, leva Jesus para o pináculo do templo, Mateus capítulo 4. E leva Jesus para o alto monte e diz assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus vai usar a palavra como arma de ataque. Ele usa como suprimento, ele usa como defesa e agora ele usa a palavra como arma de ataque. Vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. O diabo, ó, pé na tábua. A palavra, é a palavra, minha gente. Permita-me dizer algumas coisas aqui essa noite. Eu tenho dito que esse programa é uma voz apologética, é uma voz de defesa de fé e é um programa que tem uma voz profética. Agora a moda no Brasil é show gospel. Gospel. Eu sou gospel. Eu sou gospel. O show começa às 3 horas. Vai até 9, 10 horas da noite. Palavra! Neca de Pitibiriba. canta daqui, canta dali, canta daqui, canta dali, canta daqui, canta dali, canta daqui, canta dali, canta daqui, canta dali. Cadê a palavra? Aí o nosso povo, sabe? Quando tem palavra, fica perturbado. Uma vez me convidaram para um show que começou 3 horas e que foi até 11. Disseram, nós escolhemos 4 pastores para falar nesse evento, cada um com 2 minutos. Falei, como? Cada um com 2 minutos. Eu falei, ó, eu tenho vergonha na cara e dignidade. Chama outro. A palavra, pastor, não permita que nada tire o tempo da palavra na igreja. Satanás tem trabalhado para você ficar com comichão. Passou um pouco da hora da coceira. Não sei o quê. Dá uma mania, dá um triqui-tique, trimilique nervoso. Meu Deus, esse cara está falando muito. Meu Deus. Para, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai, não sei o quê. Sabe? Fica perturbado. O diabo sabe que a palavra, ela supre. Ele sabe que a palavra protege e ele sabe que é uma arma de ataque que bota ele para correr. Ele quer tirar a palavra da igreja, mas ele está derrotado em nome de Jesus. Vamos pregar a palavra. É a palavra. É a palavra que você precisa. Eu estou aproveitando o programa para dizer aqui alguma coisa. Não me convida para pregar na igreja, não me dá 9h15 para pregar não, que vai passar vergonha, hein? Não me dá 9h15 não, porque eu tenho feito um monte de gente passar vergonha por aí. Porque para cara de pau, só mão de ferro. Cara de pau, o culto começa às 7h. Canta daqui, canta dali, canta daqui, canta dali, canta daqui, canta dali, canta daqui, canta dali. Quando o povo está com uma paciência estourada. 9h15 da noite, agora a parte mais importante do culto. Aí o cá comigo, me engana que eu adoro. Que parte mais importante do culto? O povo está doido para ir embora. Ficou 2h15 e deixa eu dizer, muitas vezes uma cantarola sem graça, sem unção, dá mais vontade de dar uma melancia para um monte de gente aparecer, bota uma jaca no pescoço, não está cantando nada para a glória de Deus, não está cantando nada para louvor do Senhor, é para aparecer, é o ibope. Olha que essa igreja aqui tem gente de louvor. Está aí a Ângela, que é membro daqui. Está o Marco Aurélio, que é membro da Assembleia de Deus da Penha. Está a Josiane, a Lislane. Tudo é membro aqui da Penha. Nós gostamos de música. Temos uma orquestra, o Coral e Orquestra Renascer. Músicos profissionais do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, da Orquestra Sinfônica Brasileira. Mas, meu irmãozinho, nada substitui a palavra. Nada, nada, nada. Nada pode substituir a palavra. Se você tirar a palavra da sua vida, você fica vulnerável, meu irmão. Se você não doutrinar a sua família, a sua igreja e baseá-los na palavra, o diabo deita e rola. Ele deita e rola com heresia, ele te ataca com heresia, ele te ataca com besterol teológico, ele te ataca deturpando a palavra, ele te ataca de tudo que é forma, porque sabe que você não está com nada, você não tem suprimento, você não tem proteção, você não tem arma de ataque, porque a palavra é uma arma poderosa. Não é à toa que o salmista, ele declara, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. O salmista diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 130, ele diz, a exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Salmo 119, versículo 116 e 117, vivifica-me segundo a tua palavra, para que não me envergonhe da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo me alegrarei ou me recrearei nos teus estatutos. Salmo 119, versículo 140, a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Salmo 119, versículo 97, ó, como amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Salmo 1, os 3 primeiros versículos, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de dar o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É a palavra. É a palavra. É a palavra. Colega pastor, não permita que a palavra fique em segundo plano na sua igreja. Colega pastor, não permita que nenhuma outra coisa no teu culto tenha prioridade mais do que a palavra. Querido irmão, coloque a palavra como prioridade da tua casa, do teu casamento, da tua família, e você vai vencer as batalhas espirituais. Aleluia. E diz aqui o texto: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. A oração. A oração é uma arma de caráter pessoal e uma arma estratégica de caráter geral. A oração, ela também é ataque, defesa e suprimento. Quando você ora, você está sendo alimentado, sendo fortalecido. Quando você ora, Senhor, me guarda, me livra do mal, você está sendo protegido. Quando você ora, Senhor, eu repreendo o poder de Satanás, eu neutralizo a seta do inferno, você está no ataque. Ela é uma arma de caráter pessoal, mas ela é uma arma de caráter geral, é estratégica para o exército. Você sabia que Jesus usou essa arma de caráter geral, que chama-se a intercessão? Eu posso participar da sua batalha e te ajudar você a vencer. Eu participo do teu suprimento. Quando eu oro a Deus, Senhor, sustenta meu irmão. Senhor, fortalece meu irmão. Senhor, renova meu irmão. Eu participo da sua batalha, na sua proteção, quando eu estou orando, intercedendo por você. Senhor, guarda meu irmão, protege ele, livra do mal. Eu participo direto na batalha com a sua vitória quando eu intercedo por você. Senhor, dá vitória ao teu servo. Todo o poder de Satanás contra meu irmão caia por terra. Jesus usou essa arma nesses três níveis. A oração sacerdotal de João 17, no versículo 15, ele diz assim: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Proteção. Em João 17, 17, ele mostra a oração como uma arma de suprimento. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Seja santo, seja forte. Depois ele usa a oração no fronte, no ataque, no versículo 21, para que eles sejam um, como tu, Pai, és em mim. Que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja unida é invencível. Olha que coisa linda. Porque Paulo, onde ele passava, ele dizia: oreis por mim, oreis por mim, ore por mim. A oração, ela tanto tem um caráter pessoal do soldado, como ela tem um caráter geral do exército. Ah, quando a igreja ora, ah, quando a igreja clama, ela se fortalece. E Deus protege a igreja. E Deus ataca o inferno através da oração. Aqui mesmo atrás, nós temos um camarada famoso no Brasil, que recebia, abre e fecha aspa, o espírito do Dr. Fritz. O espírito do Dr. Fritz, uma vírgula, demônio. O pessoal era atendido segunda-feira, 14 horas. Domingo, meio-dia, isso aqui era uma festa. A Rua do Couto, aqui atrás da nossa rua, essa igreja aqui batalhou durante um ano e meio em oração. Senhor, Senhor, derrota o diabo, esse espírito de engano. Senhor, faça com que isso seja desfeito. Passa ali na Rua do Couto. Está fechado, acabou, porque a oração da igreja é uma arma poderosa. Interceda, meu irmão! Interceda! Você ajuda o outro a vencer as batalhas espirituais. Agora escute o que eu vou dizer para você, eu já vou terminar. Escute isso. Com tudo isso que você faça, não se descuide. Olha o que é que Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Não dá lugar ao diabo, não. Ele quer qualquer brecha na sua vida e na minha vida para tentar nos derrotar e nos prejudicar. Esteja atento e utilize essas armas. Utilize essas armaduras. Utilize esses instrumentos. se você quer vencer a batalha espiritual da sua vida. Porque enquanto você viver, você vai ter luta. Não vim aqui para te enganar, mas também não vim aqui para te amedrontar. Ai, meu Deus, pastor, tem um chifrudo atrás de mim. Um rabudo capeta atrás de mim. Eu não vim aqui botar medo em você. Também quero dizer uma coisa para você, aproveitando para te alertar. Eu não vim aqui tecer detalhes minuciosos para entender o diabo. Igual uma senhora escreve livros aí, eu não vou nem dar o nome dela, uma americana que tem deixado muita gente perturbada. Ó, esse negócio de profundeza de demônio é muito antigo, irmão. Muito antigo. A igreja de Tiatira, lê Apocalipse 2, a igreja de Tiatira. O Senhor já deu uma reprimenda sobre esse. Olha, fecha o demônio aqui para não entrar aqui, fecha aqui para não entrar pelo pé, cuidado que se não entrar pela mão pode entrar pelo dedo, não sei o quê. Sabe, uns detalhes, uma coisa, eu não quero, não estou preocupado com isso. Eu só dei uma visão geral. Agora eu quero te dizer 7 verdades fundamentais da batalha espiritual. E vou encerrar aqui, para fortalecer você. Eu não vim pregar uma mensagem para você sair daqui com medo, ou para você ver o programa e ficar com medo do diabo. Ai, meu Deus do céu, aí vem um demônio lá. Sai deles e sai de mim também. Não é nada disso, irmão. Não é nada disso. Eu não vim aqui para isso, para você ficar com medo. Eu vim aqui, pelo Espírito do Senhor, ajudar você, preparar você, para você enfrentar as batalhas espirituais. Eu quero te dizer 7 verdades. 2 eu já falei semana no programa passado, mas vou repetir. 7 verdades. A primeira delas. 7 verdades. 1 João 4,4. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Fique tranquilo. Maior é o que está em você. O Espírito Santo que habita em você é maior do que qualquer demônio. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A segunda verdade que eu quero falar é a de Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se submeta à autoridade de Deus. Pode enfrentar o diabo que ele vai ter que cair fora. A terceira verdade que eu quero falar sobre batalha espiritual, 1 João capítulo 3, versículo 8. Foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Satanás quer fazer um ninho na tua casa, no teu casamento, no teu negócio, com teus filhos. O Senhor Jesus tem poder para desfazer qualquer obra do diabo. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo. A quarta verdade que eu quero falar, eu vou ter que citar todos os versículos para você entender o ponto que chega da batalha espiritual. É Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Olha que palavra linda do apóstolo Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará conjuntamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Se Cristo morreu, ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? A espada? O perigo? A morte? Como está escrito, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Olha que coisa linda, olha que declarações linda do apóstolo Paulo. Mas por todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, agora começa, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia! Você que está em casa, você que está vendo pela fita, você que está aqui nessa igreja, você pode declarar a tudo que é satanista e a tudo que é demônio: nada, nada vai nos derrotar, porque Deus é por nós. Aleluia. A quinta verdade que eu quero deixar aqui com você é a que está em Atos 19, 15. Paulo expulsava demônios. Aí os filhos do sacerdote Servas acharam aquilo bonito. Rapaz, que coisa linda, rapaz. Vamos expulsar também. Ó, demônios, nós esconjuramos vocês em nome de Jesus a quem Paulo prega. Sabe o que é que o capeta-chefe que estava comandando a tropa disse? Ei, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Quem são vocês? Os cabras tomaram uma coça, que tiveram as roupas arrancadas e saíram todos machucados. Sabe o que eu quero dizer para você? Satanás conhece Jesus, mas ele sabe quem você é. Você tem a marca de Cristo, você tem a marca do sangue, você é filho de Deus e ele sabe que ele não pode tocar em você. Ele sabe disso. A sexta verdade que eu quero deixar com vocês aqui é a que está em Efésios 3:10. A sexta verdade. Efésios 3:10. E agora pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de todos os principados e potestades, segundo o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. O que isso quer dizer? Eu vou explicar para você. E agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de todos os principados e potestades. Escute isso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele domina. O sistema é dominado por ele. Quando Satanás passeia, quando os demônios andam aí pela terra, eles dizem, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui eu venci, aqui ó, prostituição, prostíbulo, corrupção, ladroagem, safadeza, pornografia. Ele vai dizendo, isso aqui é meu, esse país aqui eu domino, isso aqui é meu. Mas se tiver algum capeta passando agora aqui por cima, ele vai olhar pela igreja. Sabe o que, que o diabo vê quando ele olha para a igreja? Existe alguém que é maior do que eu. A igreja é um testemunho aos principados e potestades que existe alguém maior do que eles. Olha aí, diabo, tu pode andar por essa terra dizendo que tudo é teu, mas quando ele olha a igreja, ele diz, tem alguém que é maior do que eu. Você é uma demonstração de que alguém é maior do que ele. O diabo tem algum poder, mas Jesus possui todo o poder. A igreja é uma demonstração visível de que alguém é maior do que ele. E a sétima verdade que eu quero te dizer para terminar. Romanos 16:20. Em breve, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Isso é lindo. Olha, Jesus podia acabar com o diabo. Podia massacrar o diabo. Mas Jesus vai dar esse privilégio para nós. Sabe por quê? Ele sabe que Satanás nos tenta. Ele nos perturba. Ele tenta nos derrotar. Ele nos acusa. Satanás nos acusa, irmãos. Aquilo que está no registro bíblico sobre Jó, acusação do diabo. Em Apocalipse ele é chamado de acusador dos irmãos. Olha lá aquele crente, Deus. Olha lá aquele crente. Olha lá. Ele acusa Deus assim. Olha, eu vou dar o privilégio para vocês. Eu podia massacrar o diabo, mas ele perturbou tanto vocês que eu vou dar honra. A honra é da igreja. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Vai ser a vitória total sobre ele e ele nunca mais vai poder te atacar. Nunca mais vai poder guerrear contigo, porque a vitória final é nossa. Aleluia, aleluia. A vitória final é nossa.